suas águas, vem cuidar de mim. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa eu me alegrarei. Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei. Recebe toda adoração, todo louvor, ó rei. Tabernáculo, defende-me do inimigo, esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção, restaura mente, corpo, alma e o meu coração. Refrigera em tuas águas, vem cuidar de mim. Deixa eu habitar em tuas tendas, Espírito. Todos os meus dias em tua casa eu me alegrarei. Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei. Recebe toda adoração, todo louvor, ó rei dos reis. Recebe sacrifício vivo em teu altar, entregarei. Esconde-me em teu tabernáculo, as asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção, restaura mente, corpo, alma e o meu coração. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do esconde-me tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção, restaura mente, corpo, alma e o meu coração. Restaura mente, corpo, alma e o meu coração.